Salvador, bom dia, OTAN 3520. OTAN 3520, bom dia, Salvador, Aracaju, tá pronto, cópia? Pronto. OTAN 3520, autorizado Aracaju, nível 190. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem da primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, controle 1-1-9-8, aciona 5567, então 3520. Afirmativo, autorizado 190 Aracaju, decola da 1-0, curva à esquerda, sai da Puca Aracaju, controle em 19-8, transponder 5567, então 3520. Correto, 5567, portão 08, chama pronto, tá 3520. Obrigado. Azulzan 3520, pronto para o push no portão 8. Azulzan 3520, autorizado, chama pronto para o táxi. Mará, obrigado. Salvador, o TAM 3520, pronto para o táxi, 2:11 de autonomia, alternando o Recife, 66 bordo. 3520, autorizado o táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 03. No 03, ajuste, está autorizado via pátio, Índia, no ponto de espera, reportará pronto o TAM 3520. alinhar e decolar da 1-0, vento 1-3-0 graus com 5-9 da 3-5-2-0. Decola 119, controle agora 119, decimal 8, bom voo. 198 com controle, 3520. Luiz Salvador, bom dia, o TAN 3520, decolou na PUCA. Bom dia, TAN 3520, comandado por Randar na decolagem do 190 pela PUCA. Na PUCA subindo 190. 897, bom dia, informação é Eco, autorização Guarulhos. 897, bom dia, transporte. Sim. 1897, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upzulu 21 até 13, após o direto posto de Carlos. Decolagem da 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 119.8, aciona 5004. 360 Guarulhos, Zulu 21, até Trívia, após posse. Ardura, saída, curva direita, decolagem da 1-0, 298 ao controle, 5004, transforma com 897. Ok, só confirmando a subida, será no perfil da Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo e após Elefa. Corrigindo Arbor, Elefa, 897. Correto, chama pronto, pushback, acionamento no 817. Chamando pronto no 817.